se no creíste con el condado preso. Una merda, tío. Sí, tío. Condado preso. Mira, yo sé, señor. Se no comí estúpido, señor. El señor está loco ahí. Porque yo mato un cabrón, señor. Tengo un filo. Sol para filo. Você não come estúdio, senhor. Tá, filho. Para mim, e o resposta é isso, não contou. Tal quadro, que elas puxam. Há umas que vêm colher a flor, o néctar e o pólen para fazer o mel, e há as outras que são as que estão lá dentro a tratar da rainha. Cada quadradinho deste leva o furinho que elas puxam e faz um buraquinho. Há lugar aqui uma cena, as lâminas, tais ditas lâminas, que saem daqueles blocos, leva aqui a cera por cima, é chumbada aqui, com o pente é colada, e depois elas começam a puxar, assim, como está lá fora. Esta. Tal quadro, que elas puxam isto e fazem aqueles buraquinhos. Há umas que vêm colher a flor, o néctar, o pólen, que são as que estão lá dentro a tratar da rainha e segredos. Elas puxam esta cera, onde depois podem fazer o mel. Os alvéolos, chamados, isto são os alvéolos, cada quadradinho deste leva e faz um buraquinho, tá, milhares de buraquinhos para elas depois fazem de um lado e fazem do outro. Então depois lá são uma estação de quatro. É. mais, como sabe, a mitad. Por umas campainhas, digo-lhe assim. Atrás delas, que é da roça. Já sabem que tem que haver gado. É. Mas é mais cabuçada, ermitada, não é? Às vezes tem que moçar um bocadinho. Diz assim? Você tem que lhe pôr umas campainhas, digo-lhe assim. Não, o trago é. Tenho que pôr o sino. O sino atrás dele. Escabuçada ermitada, não é? Digo-lhe assim. E aguarda. É mais cabuçada, não é? Por umas. Outra que aguarda. Já sabem que tem que haver gado. Habitada, não é? Às vezes vem moçando uma coisa maluca. E depois diz assim: você tem que lhe pôr uns. Pôr umas campainhas. Não, o trago é. Vive, trago, tenho que pôr o sino. Atrás delas, que dá raça, sem faz mais um. Outra que aguarda. Não está, é grande uma aldeia. Já sabem que. A buçada era mitada, não é? Às vezes vem buçada uma coisa muito. Outra que vive, trago, tenho que pôr o sino. O sino atrás dele. Outra que aguarda. É mais cabuçada, ermitada, não é? Trabalhar esta rua. Sem vida. Não há de ser os mesmos três terras. Passo 300 ou 400 de altura. Não é passado. Aqui são frangos, aqui são mentiras, aqui são porcos. Ele vai ao intermacia, um pouquinho, mas agora. Porque eu aqui há um. Se viesse uma cerveja, eu punha. Não sei se tem despesa, e punha. Não é? Ao fim do mês, sumei. Disse, mas será possível? Para onde foi tanto? Como assim, então essa coisa foi? Não, não, não, não, não, não. Falta. Trabalhou a noite inteira. Quase. Falei também, mas eu também estou a ver. A comprar o cheiro por mim. Aqui já em bar. E tenho por acaso. Uma placa e tenha para cima o valor deita nas abelhas, pega as portas no carinho e faz. Espera, que eles querem produto dela. É por isso que é lá o vendedor. Ou às vezes há a janela. Placa, eles puxaram logo a gata. Um resto de velho, mais ou menos. O que é que eu fiz? sem pensar. Eu disse, ah, pois não, meu amigo, o senhor estava... Ai, não é minha. Quase, já pude de manhã para onde, a minha bota é feita. A rodoviária mandava aí, isso é um pouquinho de chupa, porque eu compro, trago pleito mesmo, que é também das peles, é comprar a cera para mim. Vou fazer azeite. A azeitona é moída, não é? E aquilo eu frio com ela. Depois é seis tudo, depois é apuradinho, passa o filho, já embarra, depois é fundido, é banho-maria, é laminado, passa num sabinho. E tenho, por acaso, o Algarve e o Alentejo, quase tudo na minha mão. As abelhas não gostam de cera católica. Porque se fizer uma vela, cera é uma vela, mas se for uma placa que tenha para... Quer material puro, porque botam uma placa. Eu, às vezes, as análises que eu faço, eu sinto. Tenho por meio. Uma forte. Vou lá, tiro-lhe uma placa. Veio um tipo da Figueira da Foz, trouxe um resto de velhos, umas merdas, e eu não quero foto. Que esse circo não tinha qualidade, que não era dele. Furinho que elas puxam e fazem um buraquinho, está a ver? Milhares de buraquinhos que elas depois fazem de um lado e fazem do outro. Quantas lá são? Mostra-se um quarto. É. Estes são os quadros que passam aqui, que é para as abelhas. E é... Isto é o arame. Sai daqui os blocos. Não sei se já tem nada. Thank you. Y bueno, pues se va a atravesar nuestra. Por unas cantaínas, uno de los cantos. No, está bien. Está ahí por el uso. Guarda. Y bueno, pues se va a atravesar. Yo tengo que por un... Trague, vive. Tengo por el uso y no... Uso detrás de él, es que... Ya, guarda. Y bueno, después yo voy a través de un estado. Ya está, con fin. Por unas vive, tengo por el uso y no uso detrás de ellos, que da raza en parma. Ya, espérate. E tem de sempre, por exemplo, tem de sempre. Ao fim do mês tomei, disse, mas será possível? Para onde é que foi tanto dinheiro? Físico. Agora, como trabalho com a filha e com essas coisas, fiz uma vinda. Porque não houve ontem uma senhora de... Estando com o Madão? Sem falta, trabalhei outra noite inteira. Já pus a minha pronta, a minha outra coisa já pronta. Eu pago por tudo, litros, seres velhos, depois de comida do que de azeite. Eu também não lagar de azeite igual assim, só tem uma operação de comida. Passa num cedinho para gravar os albergues, depois é que ele está bom dia com o sonho, tudo bem com ele. Acho que é minha, não. Por quê? Ninguém se viu nada, seu último. Thank you.

talha. Thank you. Yeah. because many people take pictures, but you don't usually get to hear, to listen. So, want me to take a picture? What? You want me to put this away? No. You want me to take a picture? Record Z equals picture for the ear. Yes. He says recording is like picture for the ears. Understand? Yeah. So, something in. From America, very strange. Anything from America? Very strange. Very strange? Yeah. Why? To you? Yes, for me. Yeah? Different? Different. Chuẩn bị mà ăn mùng cao buổi sao cũng ngày nữa.